071, nos chamam 273 ou 230. Tá 31181, nos chamam 22252. Bono 570, chamo 275-128-45, bono 570. Atlanta Polonese, under surveillance, maintain 360, report to the cast, and then 221-273. Do 4152 Vigilância 340, reporta Sagaz, alternando Brasília 273. Vigilância 370, reporta lateral Salvador, alternando centro Do 4157, vigilância 340, reforço Castro, alterna 1273. Transform, this is Velas 380, report Castro, alternate frequency 1273. é um braço 772. 255, vigilância 360, reporte de bagagem, antena Brasil 210. Corrigindo, 1273, 1230 em bagagem. Vigilância 380, reporta Eudes, apenas no Brasil 246. Confirmativo, com 79. Tá 8085, chamo 273, 230. Giro falando, Milton, Mike, India, Lima, Tango Alpha. There, alternate 351, Foster Alpha. Scope Tango 07, for guidance for the surveillance, maintain Fox 00, report over Fox 6, alternate frequency 127. Estamos 2-4-2-5, 2-6, 2-6.